pariu. Quero mandar um alôzão pra toda a vaquerama do meu Brasil. Obrigado por tudo, viu? Chegou a hora de sentar e conversar. Já decidimos o que fazer nós dois. O nosso caso começou a se complicar. Melhor agora do que deixa pra depois. Você e eu somos adultos e sabemos que quando as coisas se complicam a gente para. Se temos medo de sofrer a vida inteira, o mal de amor é bem mais forte que as barreiras. Como uma coisa do destino a gente para. Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor. Chegou a hora de tomar a decisão. E foi um jogo pra não perder. Jogamos de cada na mesa. Se nos amamos, se queremos, acertamos.